você pra mudar assim o coração de quem viveu enganando sempre a paixão. De onde vem este sentimento sedutor que não tem fim? Conta pra mim o segredo deste amor. Segredo deste amor. Eu nunca fui apaixonado por ninguém e hoje estou ao seu dispor. Quem é você que fez logo eu me apaixonar? Imaginei uma nuvem a passar, passar, passar. Yeah.